Sérgio Fernandes, menino. Tá voando baixo, né? Tá achando que você saiu por cima. Tá apostando cara, achando que nunca vai ter uma recaída. E quem ficou pra trás ficou. E que a sua vida vai seguir em frente. Tomara que você não sinta saudade da gente. Oh, o mundo gira, gira, roda, roda. Mas eu sei que você volta. Eu sei que você volta. O mundo gira, gira, roda, roda. Mas eu sei que você volta. Eu sei que você volta. Enquanto isso eu vou te dando corda. Cuidado pra você não se enforcar. Eu sei que esse mundão vai girar. Cê vai dar com a cara na porta. Ainda sou besta de avisar. E Sérgio Fernandes, ficou pra trás ficou. E que a sua vida vai seguir em frente. Tomara que você não sinta saudade da gente. Oh, oh, oh. O mundo gira, gira, roda, roda. Mas eu sei que você volta. Eu sei que você volta. Enquanto isso eu vou te dando cordas. Cuidado pra você não se enforcar. Eu sei que esse mundo vai girar. Cê vai dar com a cara na porta. Ainda sou besta de avisar. Cuidado pra você não se enforcar. Eu sei que esse mundo vai girar. Cê vai dar com a cara na porta. Ainda sou besta de avisar.